cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Esquecer tudo o que pretendes. É bom só, olhar em frente. Sem nunca ver realmente. Estar em paz com o que sentes. Esquecer tudo o que pretendes. É bom só, olhar em frente. Sem nunca ver realmente. Estar em paz com o que sentes. Ora, então bem-vindos aqui a mais um caso. Fazem caso, tocam no FM da Boa Nova. E hoje, mais uma vez, a estreia. Enfim, eu gostaria de algumas notas, quantas vezes já o disse aqui. Não obstante ser alguém que já anda na música há algum tempo. E também, não obstante ser alguém que já falamos algum tempo atrás, porque, em jeito de antecipação, saiu valsa de três notas só. Ora, os mais atentos já perceberão que estamos a falar de Aníbal Zola e que vai ter no final do mês, enfim, a estreia deste seu novo disco, Amor Tempo. Pois estamos a fazê-lo então aqui em antecipação na Boa Nova, o ferido destaque, porque achamos que sim, achamos que as pessoas devem estar atentas a este novo disco, disco esse que também mesmo rentinho ao final do mês vai ser apresentado ao vivo. Mas temos aqui um mote para uma hora de conversa, precisamente com o mentor de Aníbal Zola, que não é mais nem menos que o pseudónimo de José Aníbal Beirão. E poderão dizer, pois bem, então um conterrâneo, não é verdade? Ainda que de Beirão, só o nome, porque na prática estamos lá com um tripeiro, oriundo do Porto. Ora bem, mas habituámos sempre, então, desde logo dar as boas-vindas aqui junto à Serra da Estrela, ainda que seja via telefone, a distância isso obriga, mas bem-vindo então aqui à região da Rádio Boa Nova. Obrigado. Bom dia. Aníbal, não sei se o Beirão se é mesmo apelido ou se de algum modo há aqui pontos de contacto com a nossa zona. É só apelido, mas há pontos de contacto. Sim, muito bem. O meu pai é da zona de Nelas. Ah, então, portanto, afinal, sempre há mesmo ponto. Portanto, olha, uma zona onde temos factos bastante ouvintes. Portanto, ouvintes de Nelas, têm aqui um quase conterrâneo, ou um descendente de conterrâneos, a apresentar aqui o seu disco, Amor Tempo. Pois nós temos aqui há pouco que nós foi-nos pré-anunciado o seu trabalho ainda com valsa três notas só. Exatamente. E está algures aqui final do ano, talvez um bocadinho antes ainda. Bem, a verdade é que fomos dando aqui o destaque a isso, pré-anunciando que efetivamente havia o gosto e o interesse lá consigo sobre este Amor Tempo. E eis que, sendo hoje já possuidores de um disco que vai sair só no dia 28, não damos por defraudado essa nossa expectativa para consigo. Pois bem, é enquanto Daniel Balzola que vamos falar hoje deste seu disco. Ora, o valsa três notas só, depois de ouvir aqui este já seu disco, é um tema entre muitos que poderia muito bem surgir como single. Embora a ideia do single, enfim, já está um bocadinho esbatida no tempo, não é? Longe vai o tempo em que de facto se imprimiam e se faziam em vinil os singles para lançamento e até para venda. Mas há aqui a intenção nítida de querer dizer é que, atenção, aí vem o trabalho de Aníbal Zola. Ora bem, porquê e a quem se deveu a escolha de valsa de notas só? E depois já digo porque é que faço esta pergunta. Ora bem, acho que é o tema do disco que me parece mais redondinho, mais... Mais orlhudo, como se costuma dizer. Mais orlhudo, exatamente, é essa a palavra certa. Valsa de três notas só que simplesmente prendem a minha atenção. Não é por querer o mundo que vou conseguir gostar desta canção. Com apenas três batidas repetidas dentro do meu coração, eu até nem me aborreço de seguir rimando a acabar em ão. Outras notas já entraram, mas a base segue sendo uma só. Que na sua valentia já nem faz mais caso ao meu solidó. Olha, eu seguramente, e não sendo o autor, sendo alguém que está a ouvir, teria muita dificuldade em escolher o vosso Aranda Só. Aliás, há aqui um conjunto de temas que todos eles conseguem encarnar, neste espaço curto que tem um tema, aquilo que é a sonoridade deste disco. Ou seja, é um disco que está muito, ainda com sonoridades diferentes, aliás, quem nos vai ouvindo a nossa entrevista ao longo deste programa vai perceber isso, que há aqui sonoridades diferentes, umas a puxar mais para o jazz, outras a puxar até mais para o próprio samba, mas a verdade é que há aqui uma coerência muito grande e nitidez de quase um disco conceptual. Portanto, ou seja, não é só a voz que está aqui comum, é a própria estética do disco. Ora, enfim, naturalmente está disponível para discordar de mim, mas... É um disco de contrabaixo e voz, não é? Essa foi a premissa inicial, não é? Falou num samba, há um samba, mas é um samba com contrabaixo, que é uma coisa pouco normal. Logo por aí, logo já dá alguma identidade a esse tema, não é? ao samba. Dizem-nos, aliás, as boas línguas, que o próprio Walter Jota Só tem como inspiração o tema de Carlos Jobim, o samba de uma nota só. Exatamente, exatamente. Isto faz com que, de algum modo, bem, sempre assim é, quem faz a criação inspira-se daquilo que o rodeia. Mas as sonoridades da bossa nova é algo que está intrínseco àquilo que vai ouvindo e que, de facto, o inspira? Claro que sim, claro que sim. A bossa nova é importante, foi importante no meu crescimento como músico. E continuo sempre a revisitar autores da bossa nova, né? Tanto a ouvir como a tocar. Escrevo para o Paulinho esta canção, samba da Portela, meu irmão, e sigo a dançar na solidão. É só desilusão no meu coração vulgar, aquele que me navega é o mar. Perdido na levada do cavaquinho, ninguém fica sozinho. Bem sei que um novo amor inflama o coração menos leviano, mas todo novo amor se torna velho, maduro, de cabelo bem grisalho, teimoso e sem tempo de lamento. Mas quem não se dá inteiro não pode sentir no peito o pleno de um amor verdadeiro. Nascido em 83, aqui o nosso convidado, começou pelo jazz, mas curiosamente foi através do piano primeiro que teve acesso à música. Só já depois dos 20 é que se apaixonou pelo contrabaixo, que hoje é o seu instrumento de eleição. Exatamente, é. E porquê o contrabaixo e o jazz? Enfim, aí a ligação é indissociável, mas porquê o contrabaixo, efetivamente? Não sendo naturalmente para um jovem, talvez o primeiro elemento ou o primeiro instrumento que torna mais fácil. Sim, é verdade. Não, eu já tinha experiência como baixista, não é? Já uhum. tocava baixo elétrico há 7 anos, ou há, uhum. 6 anos, ou há 8 anos, uma coisa assim. E já tinha andado na escola de jazz aqui no Porto. Portanto, foi uma espécie, foi o próximo passo. O contrabaixo foi um bocado isso. Foi para continuar a estudar a sério, não é? Tinha que começar a estudar contrabaixo. Não é? Isto associado também ao facto do timbre do contrabaixo, naquela altura me estava a entrar muito bem no ouvido. Se calhar antes não o tinha entendido tão bem ainda o instrumento. Pois bem, acho que expliquei bem, não? Sim, eu vou dizer isso porque eu tenho um filho que toca violoncelo. E ora, sim. Desde logo, o facto de ter que, entre aspas, carregar com ele, ou haver espaço do carro para levar, é quase inibidora, às vezes, em termos de... É verdade. Daí a pergunta do o gosto particular por este instrumento. Pois bem, mas é efetivamente assim, e este disco vem trazer a voz e o instrumento. E quando é que percebeu que gostaria de colocar a sua voz... enfim, e não ficar só pelo instrumental? Isso veio até antes do contrabaixo, na realidade. Eu já desde os 20 e poucos anos que gosto de escrever canções e de aprender canções com a guitarra, normalmente, não é? Pronto, foi este projeto, no fundo, é tentar fundir os dois mundos, não é? O mundo mais popular, digamos assim, de aprendizagem de rua, vamos dizer assim, com o mundo mais erudito, né, da aprendizagem académica. Pronto, vamos pôr a coisa assim. Tenho tanto para contar e tão pouco para dizer. É tempo de me organizar. Com tanta informação, não entendo a escuridão dos que não param para pensar. Saio para a rua, cheio de energia. Aquilo que eu procuro é Romaria. Mais uma aventura que me clarifica. Mais uma conversa, eu não tenho pressa que se chegue à conclusão. Sou mais um cidadão que tem que produzir. Sua vida entupir. Boa Nova, um mundo de emoções. É contradição, estás mesmo no fim. Feliz que seja mesmo assim. Mas de carne e osso dão comigo aos trambolhões, tornam meu dia bem mais doce. Saio para a rua cheio de energia. Aquilo que eu procuro é ruim. Mais uma aventura que me planifica. Mais uma conversa. Para dizer, é tempo de me organizar. se há coisa que é normal no jazz é a colaboração entre músicos. Normalmente estão sempre associados a, e ao que sabemos, está no processo do Fraver, não é? Com Carol Melo, portanto, Palancalana, não é? Portanto, são, de algum modo, são outros ambientes diferentes daquilo que traz para Aníbal Zola. Essa, entre aspas, esquizofrenia, perdão-me o termo, mas essa capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo e com coisas diferentes é fácil de gerir para aquele que tem que criar ou gosta de criar músicas? No meu caso, neste momento, tem que ser fácil de gerir. É o meu trabalho, não é? Eu preciso de tocar, claro, para poder comer, não é? Portanto, eu, só tendo um projeto é um bocado complicado, uhum, não é? Nos dias de escola, especialmente não sendo ainda muito conhecido, não é? Ainda não conseguindo encher salas e coisas assim, não é? Portanto, neste momento é obrigatório, mas eu também sinto que os projetos se alimentam uns aos outros, não é? Eu também sinto que se não tivesse um, também não compunha tão bem para Aníbal Zola, e se não compusesse as minhas coisas, também se calhar não dava o suficiente aos outros projetos. Estão-me a conseguir fazer entender. Muito bem. E, aproveitando isso, gostaríamos de perceber que este não é o seu primeiro disco. Aliás, o primeiro passou à margem aqui da Boa Nova, provavelmente por extração nossa, também não chegou cá, mas enfim, mas podemos dizer que já há um ano, ou melhor, quase dois anos. Dois anos. É de março, portanto, o primeiro disco enquanto Aníbal Zola, e que permitiu-nos logo ir mostrando aqui em Portugal e dar um pulinho também aqui à vizinha Espanha. Os temas que hoje verte neste novo álbum são contemporâneos da criação desse álbum também e foram ficando? Ou de algum modo houve que sentar para este amor-tempo? Foram compostos ao longo da digressão do outro álbum, uhum, digamos assim. Quer dizer, alguns até antes, alguns até foram temas que ficaram de fora na altura e que, pronto, foram ficando no meu imaginário e que fui continuando a tocá-los ao vivo e que vieram à vida, não é, neste novo álbum. Aliás, um dos temas, o Dona Boa Morte, é o que julgamos que seja, é um tema que já foi até premiado, se não me engano, em Ilhavo. Exatamente. No final da canção Vida. De algum modo, conforme vai mostrando estes temas, também vai aferindo a recepção das pessoas e vai alterando um acorde aqui, outro acorde ali, ou quando cria um tema, vai o mantendo mais estático, pelo menos até ao momento da gravação. Vou mudar. Um acorde, não, ou seja, não mudo propriamente a essência do tema, não é? Normalmente a melodia e a harmonia e a letra ficam estáticas. Agora, se vai ser um cavaquinho, se a percussão vai fazer isto ou aquilo, se vai ter um momento de improvisação nesta zona ou naquela zona, ou esse tipo de coisas, sim, vou variando bastante ao longo do, à medida que os vou tocando. Te aproximas, mesmo que eu mude o trajeto, apareces nas vielas quando menos eu te espero. Tu divagas pelas ruas, sempre muito recatada, a aguardar pelo momento de soltares o teu bafo e encerrar meu triste fado. Em que tento esquecer-te, mas a sorte só me engana. Sou traído pelo cheiro que tu deixas pelas ruas, e é assim que eu vou vivendo, a sentir tua presença e a saber que qualquer dia tu revelas tua face. Terminas o meu fado, mas ainda não é desta que o meu fado tem um fim. Ainda tenho mais uns versos te enganar assim. Mas eu sei que não tens culpa, é só esse o teu encargo, encontrares o teu espaço para encerrar meu triste fado. Mas ainda não é desta que o meu fado tem um fim. Ainda tenho mais uns versos para te enganar assim. Mas eu sei que não tens culpa, é só esse o teu encargo, encontrares o teu espaço para encerrar meu triste fado. Ora, estes temas que estão aqui neste álbum têm várias colaborações. E quando está a criá-los, já está a imaginar os músicos com quem quer tocar? Ou isso fica mais para quando está a pensar na produção do disco? E também às vezes são até alguns acasos, como algumas bandas aqui falam, de encontros fortuitos e que depois levam à gravação. Este disco, por acaso, houve um encontro fortuito, o Dona Boa Morte, foi, eu decidi experimentar aquele tema que é uma espécie de um fado, né? Eu que não tenho relação próxima com o fado, mas propus-me, vou experimentar fazer um fado, e senti que me saí bem. E decidi fazer uma experiência com um amigo meu que toca guitarra portuguesa e com outro amigo meu, percussionista, com muita ligação à música latina, cubana e da música da América Latina, principalmente. Também espanhola, não é? Uhum. E pronto, e o arranjo que está no disco saiu desse encontro, por exemplo. Uhum. Mas pronto, este disco também tem uma coisa muito particular, que foi muito... Ou seja, eu ganhei o apoio da GDA, uhum, e tive que pensar no disco assim como um todo ao longo de algum tempo, não é? E a gravação do disco foi... eu fui para o estúdio sozinho e gravei o contrabaixo e a voz, e depois convidei uma pessoa para uma percussão neste tema, convidei uma pessoa para tocar cavaquinho naquele tema, uma pessoa para tocar guitarra naquele tema, e foi tudo muito definido, ou seja, foi muito definido por mim e escrito a maior parte das coisas do que é que as pessoas deviam tocar neste disco. Foi feito assim, não que eu tenha feito isso no passado ou queira fazer isso no futuro, mas este disco foi feito assim. Acrescentando camadas conforme, enfim, exato, exatamente. Muito bem. Vai, o barco vai partir. Não sei quem está no leme. Alguém que nada teme, que segue o seu caminho sem avistar destino. O tempo ainda é escasso. que apressar o passo, que o barco vai partir sem se despedir. Anunciámos, mas a verdade é que quem estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do José Aníbal Beirão, tem que passar por uma fase de três desafios. Espero que esteja disponível. Ok. E a primeira é esta. Antes de mais, não sei se conhece aqui. Bem, uma vez que sou pai de Nelas, provavelmente ao Oliveira do Hospital não lhe é estranho, não é? Portanto, sim. É uma cidade aqui de perto, aliás, um concelho que tem ponto de contacto em Felgueira Velha e Caldas da Felgueira, portanto há uma ponte que nos une, e imagino então que passa essa ponte, vem aqui ao Oliveira do Hospital e vai fazer um concerto e que lhe permitem, quem o convida, trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que iria convidar? Para vir tocar comigo ou para tocar antes? Consigo, ou fazer um sarau, como bem entender. Dois autores nacionais de agora, não é? Uhum. Eu diria talvez Salvador Sobral. Salvador e Sobral. Talvez o Samuel Lúria. Samuel Lúria, também que não vinha de muito longe, vinha de Tondela, portanto. Exatamente, Tondela ele. Portanto, aí está. Salvador Sobral e Samuel Lúria. Dizia a tua boca, era pelos olhos desmentido, investi sem hesitar, nunca quis nada tanto assim. Tudo fiz por um beijo. Parto pratos, barros, cacos, armas, mãos para socos e para cafuné. Faço atalhos e cabinhos, lamo pelos trilhos que eu correr de cor. Segundo desafio. Imagina, aí mais perto, aí no Porto, um concerto com uma banda, um autor internacional. E que chegando, diz, não preciso ter no meu concerto a participação de Aníbal Zola. Pergunto-lhe, de onde gostaria que viesse esse convite? Olha, eu vou dizer do Paulinho da Viola.

que não morreu. Canta da cabeça aos pés, canta com aquilo que és, só podes dar o que é teu. Bem lembrado, e infelizmente já desaparecido recentemente entre nós, aí está. Exatamente. Muito bem lembrado. Ora, estamos a falar com Aníbal Zola, o projeto que traz aqui Amor Tempo, um novo disco que sai precisamente no final do mês. Só não sai mesmo no final do mês porque este ano é bissexto. E sendo bissexto, guardava dia 29 uma apresentação ao vivo. E creio que é, de facto, a apresentação deste disco. No Círculo Católico dos Operários. Ora, o que é que podem esperar as pessoas que vão à apresentação deste novo álbum? Excelente pergunta. Vai ser um dia especial, sem dúvida, porque, como eu disse há bocado, este disco tem imensas participações, mesmo se foram 15 participações no total, e neste concerto, ao contrário do normal ao longo do ano, vai ser um concerto onde vai estar toda a gente. Ou seja, vamos ter quatro percussionistas em palco, vamos ter uma acordeonista, uma pessoa a tocar guitarra portuguesa, uma pessoa a tocar guitarra, uma pessoa a tocar cavaquinho brasileiro, uma pessoa a tocar cavaquinho português, uma pessoa a tocar piano, várias pessoas a cantar, vamos ter sopros, vamos ter uma pessoa a tocar violoncelo, portanto vai ser um espetáculo com muita gente e muito variado. E o mais próximo possível do que está no disco. Muito bem. Claro que nunca será igual, não é? Claro que sim, mas desde logo, quer dizer, juntar estas pessoas todas em palco não é fácil. Exatamente. E a pergunta que se impõe é esta. Aconselho as pessoas a irem e a comprar bilhete, porque vai esgotar, quase certeza, porque é realmente uma coisa especial que não é todos os dias que acontece. Mas assim sendo, não é justo também que esse concerto seja registado, e quando é registado não só em som, mas também em imagem, até porque é quase, entre aspas, até pela maneira como são requisitados estes músicos, voltar a ter uma data em comum será muito improvável. É verdade, vamos ver, ainda tenho algumas esperanças nisso, mas sim, vai ser registado em vídeo e em áudio. Sim, isso vai acontecer. Muito bem. E para, fundamental. Para edição mais tarde, para, enfim, ser visionado num canal? Sim, vou, não sei se vou lançar o concerto inteiro no YouTube, ou se vou parti-lo, ou as duas coisas, não sei, depois logo se verá o que é que eu vou fazer, mas vai estar disponível em algum sítio, com certeza, no YouTube, provavelmente. Era por aí que eu gostava de ir, precisamente. Ora bem, a música hoje em dia, se não for, entre aspas, youtubada, claro, infelizmente... Exatamente. Ora, para alguém que se vai dedicar, de facto, a fazer este concerto, convidar estas pessoas todas, não é? É uma logística que, não sendo fácil, também não é barata, não é? A pergunta que se faz é isto. Não é uma frustração depois que não haja, enfim, um canal de televisão aberta disponível para divulgar isto, nem que seja, enfim, a hora de televisão para padeiros... Fora de ou isso, ou que eventualmente, sabendo que se editar um DVD, a verdade é que o DVD não vende, como não vendem os discos, não é? Hoje em dia nada vende, quer dizer, não é os seus, não vendem nenhum. Não é uma frustração. É, claro que é uma frustração. Mas, aproveita agora, batem alguém, esteja à vontade. Não, é os discos, quer dizer, eles ainda se pagam a si próprios, não é? Sim, o que é bom. Muito bem, mas vendes no final dos concertos, não é? Não é nas lojas, não é? Ah, sim, nas lojas vende-se muito pouco, obviamente, mas pronto, é um cartão de visita, não é? Precisamente. Um cartão de visita, portanto continua a valer a pena, aliás é fundamental fazer CDs hoje em dia, continua a ser fundamental. Agora, vinis, por exemplo, que eu vou fazer vinis neste disco, espero... conseguir um bocadito mais de vendas, vamos ver como é que corre. Já ouvi dizer que funciona, vamos ver. Muito bem. Em relação aos DVDs, sim, isso faz mais sentido meter no YouTube hoje em dia, não é? É isso. Talvez a Netflix queira comprar o meu comércio. Bem, mas podia dizer assim, eventualmente, olha, como oferta a quem comprar este disco em vinil, e eventualmente a oferta de DVD, não sei. Pois é, preciso fazer o DVD. Exatamente, muito bem. Mas olha, está tudo em aberto. Mas também, os nossos ouvintes já ficam a saber que pelo menos em vinil iremos ter este disco. Exatamente. E vou perguntar, e aqui passo, assumo a minha ignorância. O disco anterior teve também essa edição em vinil, não? Não, o disco anterior teve uma edição em CD só. Uma CD, que aliás hoje se for à procura não está para venda. Não está em nenhuma loja, mas está... Ah, não, é isso que eu ia dizer. Podem me pedir a mim, que eu ainda tenho alguns exemplares. Já não tenho muitos, mas ainda tenho alguns. Olhando para baixo, sinto o teto na cabeça. Será que o chão se encontra onde eu penso? Eu piso passo a passo a tábua rasa que do nada se atira logo para cima de mim. Será que eu sei por onde eu passo? Que encontro no compasso? Olho em frente e sinto alguém atrás de mim. Será que eu cheiro algum perfume? Ouço alguém atrás que fume? Eu espreito e dou de caras com o chão. Ai meu Deus, que é feito do meu nariz? Cheio de pó da rua ao lado onde eu caí desamparado, a pensar que aquele lado era melhor do que o contrário. Eu nem sei bem onde é que fica o norte, nem o sul. Eu nem sei bem onde é que fica Cabo. Será que eu sei por onde eu passo? Que encontro no compasso? Olho em frente e sinto alguém atrás de mim. Será que eu cheiro algum perfume? Ouço alguém atrás que fume? Eu espreito e dou de caras com o chão. Amanhã já é domingo, não há nada para pensar. Há alguém que pense que eu estou ocupado a servir algum turista mascarado de anarquista, deslumbrado com a vista e com a capa da revista. Será que eu sei por onde eu passo? Que encontro no compasso? Olho em frente e sinto alguém atrás de mim. Será que eu cheiro algum perfume? Ouço alguém atrás que fume? Eu espreito e dou de caras com o chão. Ai meu Deus, que é feito do meu nariz? Meu Deus, que é feito do meu nariz? Ai meu Deus, que é feito do meu nariz? Cheio de pó da rua ao lado onde eu caí desamparado, a pensar que aquele lado era melhor do que o contrário. Já falámos aqui dos discos, da apresentação, do concerto que vai. E, naturalmente, que a edição de um disco potencia mais concertos. Com o anterior já falámos que esteve por Terras Lusas e pelas Ilhas de Espanha. E que perspectivas vai abrir este Amor Tempo em termos de concertos, eventualmente de ir, e até, desculpa aqui o desafio, o ir transatlântico, uma vez que aqui há pontos de comum que poderão interessar muito ao público brasileiro? Isso é a pensar. Não me parece que vai acontecer para breve, ou seja, talvez até o final do ano. Não me parece que este ano seja possível. Pelo menos ainda não se perspectivou isso, mas sim, tenho isso em mente. Acho que é possível. Acho que é possível. E o que é que acha que é necessário para... Há aqueles showcases, por exemplo, que a GDA tem apoios. Uhum, pode ser que se consiga alguma... Acho que há várias possibilidades isso acontecer. E sim, também os pontos de contacto. Sei lá, da Carol Melo, por exemplo, e o Yuri Matias, né, que gravaram neste disco e que gostam do meu trabalho, portanto, fazem alguma promoção lá, sei, acho que é para ter paciência. Em Espanha vai acontecer, isso vai acontecer, vou fazer uma digressão, provavelmente depois do verão, vou fazer uma tourzinha em Espanha, isso vou fazer. Sim, mas em Espanha é a nossa extensão natural, aliás, chega-se a mais perto a sítios espanhóis, claro, do que chega a alguns portugueses, não é? Às vezes é verdade. E até com melhores vias de comunicação. Mas a questão brasileira é que é um mercado imenso, e desculpa o termo mercado, enfim, não, estamos a falar de arte, se calhar não é o termo mais correto, mas é aquilo que me ocorreu. É um mercado imenso e que parece-me que nós somos mais receptivos a receber tudo o que vem do Brasil do que propriamente o que o Brasil é receptivo a receber o que vem de Portugal. Posso estar enganado, mas... E às vezes o que falta é quem abre a porta, quem já lá esteja e diga assim, olha... Hoje estou cá eu, mas trago aqui este amigo para vos mostrar uma coisa nova. Pois, se calhar é verdade. Não sei. Mas eu acho que isso tem vindo a mudar nos últimos tempos. Acho que há mais interesse na música portuguesa por parte dos brasileiros do que havia antes, não é? Sim, e temos casos de sucesso. O Zambujo tem acontecido muito isso, a própria Gisela João. Enfim, vamos batendo à porta de vez em quando. Ora, exatamente. A vantagem de falarmos aqui também é que a nossa emissão online hoje chega um pouco a todo mundo. E eu vou-lhe confidenciar que, volta e meia, porque temos pontos de contacto com, já bem cimentados, com uma rádio, que é a Rádio Rex, na Finlândia, com quem vamos trocando músicas. Okay. E não basta, às vezes vou enviando temas. Curiosamente, assim que tive acesso ao vosso Atrás Sol, foi uma das músicas que enviei. E de vez em quando também, porque sou até algo teimoso, gosto de ter o feedback das pessoas. E aconteceu isso, nomeadamente em relação ao seu disco. E o feedback que tive em relação a esta música foi assim, tão simples como isto: só esta? E assim, bem, então só esta, vou enviar mais. E não mais nem menos, foi, já enviei na semana passada, precisamente o Dona Boa Morte. Foi aquele que eu entendi que devia mostrar. E eu ainda não tive feedback ainda, em relação a este não tive. E estamos a falar no país escandinavo, onde naturalmente a sonoridade do contrabaixo lhes diz também alguma coisa. Embora o som, claro, como sabe, enfim, é um país também grande, é um país eclético, embora o som muito mais dados à música do heavy e ao rock e por aí diante. Mas nem que seja quem gosta de Jethro Tull, também lá estava o contrabaixo. Curiosamente, os países escandinavos, e há pouco também falou do fado, teve uma incursão pelo fado, embora não lhe fazer uma música afim, será um país que países gostaria de explorar, como Suécia e por aí dentro? E se isso acontecesse, um convite desse tipo, haveria disponibilidade para fazer uma mini tour? Claro que havia, adorava, isso era ótimo. Tinha todo o prazer, claro que tem condições, não é? Claro, não vou gastar dinheiro para lá, mas havendo condições e havendo interesse, tenho todo o interesse. Fico contente. Muito bem, olha, fica a saber que depois deste contacto está feito, nunca sabe o que é que possa daí surgir. Sim, exatamente. Era noite de verão, eu esperava na janela. Ser da tua estrela, quase não acreditava, mas a tua euforia desenhava uma paisagem que afinal sempre existia. Quando o céu ficou vermelho, encontrei-me nos teus olhos que eram espelhos. E pairava e da luz que a noite dava. Quando eu vi também a lua, entendi que a estrela não era só tua. O calor todos o sentem, a luz só quem a vislumbra. Thank you. ficou vermelho. Encontrei-me nos teus olhos, que eram espelho do calor que ali pairava e da luz que a noite dava. Quando eu vi também a lua, entendi que a estrela não era só tua. O calor todos o sentem, a luz só tem a vislumbre. Queremos é deixá-lo ir embora sem saber assim, o que é que ficou na gaveta, tendo em conta o tipo de música que diz gostar de fazer, portanto, e que lhe acrescenta também a questão de voz. Como é que o faz, portanto, se é voz, se é música primeira, e o que é que está aí arrumado na gaveta para o pós-amor-tempo? Embora este ainda nem saiu, veja lá, já estou a pensar no futuro. Não é? Este está aí quase quentinho no fundo, no forno. Mas o que é que está aí arrumado e se tem esse prazer de arrumar para depois revisitar mais tarde? Tenho sem dúvida esse prazer, mas prefiro não divulgar nada do que possa ter na gaveta. Uhum. Tenho coisas na gaveta, obviamente. Tenho sempre coisas na gaveta. Uhum. Acho importante. A criação para si é alguma coisa que lhe é natural? Natural, sim, eu sinto que sim. Mas é difícil responder a essa pergunta. Tenho fases em que facilmente acredito nas coisas que faço. Não é? Sei lá, quando estou mais bem disposto, talvez. Se invento uma coisinha qualquer, seja uma progressão harmónica, seja uma frase, seja o que for, não é? Uma melodiazinha, uma coisa qualquer. E eu, ei, que bonito, pronto, fixe, pronto, e já está ali qualquer coisa, uma faísca para se continuar. Né? Tenho outras fases em que invento 500 mil coisas e tudo me parece mal. Pronto, ou seja, acho que é um equilíbrio entre isto que é o meu estado de compositor, digamos assim. Mas como disse há pouco, e achei piada, a faísca, não é? Depois dessa faísca, quanto gás é preciso dar para chegar a um trabalho final? Assim, quanto esforço é preciso para além da centelha? Depende, acho eu, da música. Acho que é sempre preciso esforço, quanto mais não seja para termos coragem para não fazer nada, não é? Não é? Gostei. Muito bem. É, pelo menos esse esforço é preciso. Muito bem, mas assim, há temas que de facto são mais redondos, ou assim, que lhe tornam mais fácil a sua criação, e há outros que se calhar têm que revisitar várias vezes até chegar à versão final. Exatamente, eu acho que todos têm que ser revisitados várias vezes, só que é preciso mexer com pinças, não é? Exato. Sempre com cuidadinho. Pronto, para não se perder a essência. Exatamente. Muito bem. Olha, Zé Aníbal, foi um prazer falar consigo. A porta hoje da Rádio Bonova ficou aberta para si, naturalmente. Iremos ter seguramente mais e outras ocasiões para voltarmos a falar. Portanto, já sabe, eu não lhe ponho data, mas a data será o Zé Aníbal que irá colocar. Tem um novo disco, tem um concerto. Estamos aqui prontos, disponíveis e interessados, naturalmente, em divulgar. Ok, muito obrigado. Obrigadíssimo. Foi um prazer falar consigo. Igualmente, prazer em conhecer-te. Obrigado. Um belo dia de sol, o amor quis subir a montanha, mas muito cedo tombou e com a morte se encontrou. Logo se tornaram confidentes, apesar de quase sempre divergentes. E quando o sol se escondeu, a morte declarou-lhe adoração. Todo o seu mundo lhe ofereceu, mas ouviu a seguinte explicação: eu sei que tu gostas de mim, e é por isso que eu te entrego à solidão. Ela não se ficou, e sem esperar um troco, amou só por amar, provando do seu próprio veneno. Thank you. Ah!